Senti o mau cheiro e o desconforto, e junto com a lama, o drama, a sujeira, brasilite no calor é o inferno, mó canseira. Sonhar, sonhar, querer, não é poder, tem que ser, mano. Fazer jus ao proceder, pro cu que tem dinheiro e luxo é constrangedor. Me vê impregnado aqui com ódio e rancor. Sonhei com tudo isso a vida inteira. Realizei meu sonho, meu castelo de madeira. E é treta todo dia, o dia inteiro. Salve! Salva! É, meu querido! Beleza? Beleza, meu querido? Tá bom? Ô, oh, como é que você tá? E aí, pela hoje mesmo? Passou? Ô, isso mesmo, deixa eu falar pra você. Sou macho rap, tá ligado? Mudei pra favela aqui agora, mano. Eu queria saber se tem condições de tomar uma ducha no seu barraco aí, meu querido. Só falta construir um banheiro. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Alô, boa noite para você que deixou de assistir, fantástico. Esse é o programa La Cidade, na Rádio Gralha, uma rádio livre. Ela é livre para mim, livre para você, livre para o cachorro, livre para o papagaio, para a avó, para o vô, para o tio, para a tia, para todo mundo. Quer dizer, todo mundo não. Ela é livre do Estado, livre do poder, livre do dinheiro, livre de proselitismo religioso, livre de proselitismo partidário. Aqui é um espaço autônomo. 106,1 frequências moduladas livres, depois dessa fala pausada. Então, eu aqui, Ernesto, e o nosso camarada Baltazar, estamos querendo começar a discutir na noite de hoje um tema sobre a música dentro da cidade, a cidade em relação à música, como que essa expressão aí de cultura, que é a música, eu acho que, na minha opinião, acho que vale até a gente conversar sobre isso, que a música é uma expressão, tipo, é o ápice da expressão de uma cultura, umas horas. Porque para você se apropriar do instrumento, enfim, depois a gente volta. Mas, e como a cidade, ela dificulta toda essa vontade, ela modela, ela organiza o tipo de música que é produzido, que é circulado, enfim. Mas, manda ver aí, Baltazar. Na verdade, a música, ela retrata e é o retrato da cultura, do que se vive em uma sociedade, né? Se a gente pega a música que se produzia na época medieval, na cidade medieval, e a música que se produz hoje, são músicas diferentes, porque são espaços diferentes, com relações diferentes, enfim, é outro contexto, é outra vida, é outra música. Acho que um paralelo que a gente pode fazer hoje é o sertanejo, aquela moda de viola mais antiga, que retrata o campo, e o sertanejo universitário. Qual que é a grande mudança? O campo no Brasil mudou, logo a música que é feita no campo também se transforma com isso, né? Então, e digo até o mesmo em relação ao funk e o hip hop hoje, né? Você percebe o funk antigamente era um funk, sou o funk da periferia, papapá, tem um funk mais de um jeito. Hoje você vê aquele funk ostentação, de ostentar o carro, de ostentar, enfim, também essa... Isso porque a periferia hoje, né, a gente, se tem uma coisa que aconteceu nos últimos 12 anos é o aumento do consumo na periferia. Não quer dizer que eles deixaram de ser menos pobres, menos fodidos da vida. Mas hoje se consome mais. Então você tem essa ostentação mesmo da parada. E isso está expresso na música, né? No funk. Não que hoje só exista funk e ostentação. Tem funk crítico pra caramba aí. Tem o tal de tem o MC Garden, não sei se você já ouviu, que faz um funk, funk crítico pra caramba. Fez vários funks em apoio aos atos que rolaram ano passado. Assim. Então é uma parada bacana da gente discutir. Acho que o Ernesto queria ler um trechinho aqui de um artigo do Passapalavra. Acho que você... Uhum, é, isso mesmo. Então, já pegando o gancho, já pensando na música dentro da cidade, o hip hop, eu acho que ele é uma expressão de cultura, uma música, né? Não é só música, né? Porque ele envolve o rap, o grafite, o b-boy, todo um aparato cultural muito louco. Eu acho massa pra caralho. E aí, nesse texto, chama Função do Público no Hip Hop. No início, assim, o cara já comenta assim: existe o discurso da profissionalização da cultura. Seguro que dessa forma pode fazer parte do sistema e colapsá-la por dentro. Essa visão funciona como um cartão de visita ao mercado industrial fonográfico e demais ordens de poder burocrático, atestando que a cultura está pronta para ser massificada sob a égide do consumo. Que aí a gente volta de novo sobre a cidade, né? Colocando a cidade como plano de fundo, que a cidade, para você trabalhar na cidade, você precisa ser profissional. Para você ser profissional, você precisa entrar dentro de um mercado. E para você entrar no mercado, você precisa ser consumidor ou produtor, né? Ou os dois, claro. Enfim. Mas essa função, esse título, a função do público no hip hop, e esse parágrafo primeiro me deixou pensando, bom, a gente está com a música, a gente está com a cidade, porém hoje, atualmente, no chão que a gente pisa, para você ser músico na cidade, você precisa fazer ou esse caminho, que é o que a gente consegue ver como mais visível, ou nadar contra a corrente. E nesse sentido surgem as bandas, os grupos alternativos, né? Hoje em dia está crescendo muito o cenário da música independente, assim como está crescendo também o das rádios independentes, né? Por mais que isso vá em paralelo, não segue a mesma linha do capital, da capitalização, né? Porque muitas vezes esses músicos eles vivem do que a galera tem ali na hora para ajudar no tempo ali. E é uma galera que, ao mesmo tempo que faz música, está no rolê de trampar, de uma ou outra coisa aí para ganhar a vida, e faz a música porque curte e ganha um troquinho a mais que acaba gastando no mesmo rolê com a galera. Assim. Eu vou colocar agora uma música que acho que é Sampa, do Caetano Veloso. Ela expressa muito o que eu acho, um processo que eu acho que Curitiba está passando hoje, assim, que é essa chegada do migrante, o migrante estranhando a cidade, assim. Porque essa música acho que é da década de 70 e na época era isso, né? Aquela migrantada toda chegando em São Paulo e o paulistano estranhando esse migrante, né? Então eu acho que a gente tem um quadro xenofóbico bem grande aqui em Curitiba que essa música acho que discute um pouco. Bora lá. Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente

profesor. Los pueblos originarios, los negros de los palenques, luchan por sus territorios, autonomía insurgente. First it was the bomb, start spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death and start to weave. Bom, galera, a gente acabou de ouvir Amanhã Vai Ser Maior, da banda La Digna Rabia. E, por último, Black Sabbath, música Hand of Doom. Essa música, acho que é interessante a gente discutir um pouco o que ela representa no momento que ela é feita, assim, né? Que, bom, o Black Sabbath é uma banda, pra quem não sabe, ele é uma banda formada por metalúrgicos, né? Tanto é que o guitarrista, o Tom Iommi, ele não tem o pedaço de um dedo porque perdeu na prensa da fábrica que ele trampava, né? E se a gente for ver, a música é uma máquina funcionando, né? Porque os caras, tipo, você é uma coisa que o pessoal da escola de Frankfurt já falava, assim, que de tanto você ouvir uma coisa o dia inteiro, você na sua hora vaga vai ouvir aquilo também. Isso se transforma em música, né? Então se a gente pega esse trechinho aqui, mais ou menos... máquina funcionando, gente. Então, ela tem tudo a ver com a crise da indústria inglesa na década de 60, né? A banda é de 68. E no Brasil a gente vivia a ditadura militar, milagre econômico, industrialização, né? Essa indústria estava vindo de onde? Era a indústria dos países centrais, né? Europa, Estados Unidos, que estava em crise na época e que precisava se transferir para lugares onde a mão de obra era mais barata, onde o pessoal não... os impostos eram mais baixos, assim, um jeito de você diminuir o custo de produção para continuar mantendo a taxa de lucro, né? Então, e o Black Sabbath, ele, essa música, mas várias outras, se a gente for ouvir, ela tem esse teor, as próprias letras das músicas têm esse teor, de discutir o que era a Guerra Fria naquele momento, discutir o que eram as pessoas sem emprego, o cara se drogando porque está sem trampo. Há várias alusões ao demônio, ao capeta, que na verdade ele está falando muitas vezes das drogas, muitas vezes ele está falando da própria máquina, do patrão, que seria o demônio, né, o chefe. Então acho que essa música pode dar um start para a gente começar uma discussão importante aqui. O que eu fiquei imaginando também, que além do Black Sabbath, que era europeu, eu fiquei pensando também em toda essa geração do rock, Led Zeppelin e por aí vai também, eles foram fortemente influenciados por essa difusão da técnica do instrumento musical e também do ambiente em que eles circulavam, que eles habitavam ou que eles conheciam, né? Que seria as indústrias e por aí vai. Aí, tipo, passando aqui mais pro... que isso foi um movimento de música, né? Que foi resultado desses elementos, né? Como diz uma amiga minha, Ana, né? Os caras terem ligado o bagulho na tomada já foi uma puta revolução, né? Nossa, fortíssima. E aí, essa galera da Europa fazendo isso, e quando vem pro Brasil, quando a gente começa a pensar um pouco no Brasil, assim, o que que... A nossa difusão de expressão musical dentro das cidades, ela é tamanha que, tipo, sei lá, aqui a gente tá falando da Inglaterra, meu, com a Inglaterra, eu não sei se eu estou reduzindo muito, mas você consegue falar todas as expressões musicais que tem na Inglaterra, mais ou menos. Ou pelo menos você, como fala, vai tentar, né? Agora, no Brasil, velho, se aí a gente pegar desde da colonização, quais os tipos de imigração que vieram, os tipos de culturas híbridas e por aí vai, como que elas se apropriaram dos instrumentos musicais, que instrumentos que elas elaboraram, o que é o pagode, o samba, né? O que é todas essas músicas. E aí nisso eu vou colocar então um som do MC Ralph, que é direto do Vale do Paraíba, lá de Taubaté. Manda um rap bem diferentão assim, do que a gente conhece, acho bem massa, assim, bem da hora. Segue o som. foi que chamou, chamou? Quem foi que chamou, chamou? Quem chamou foi o nego na boca, com tocador de tambor. Quem foi que chamou, chamou? Quem foi que chamou, chamou? Quem chamou foi o nego na boca, com tocador de tambor. Quem foi que chamou, rei Xangô? Foi quem tava com frio e queria o calor. Quem foi que chamou, rei Xangô? Foi quem tava com fome e não se alimentou. Quem foi que chamou, rei Xangô? Foi quem tava cansado de tanto correr. Quem foi que chamou, rei Xangô? Foi quem tava morrendo e queria viver. Quem foi que chamou, Xangô? Quem foi que chamou, Xangô? Quem chamou foi o nego na boca, o tocador de tambor. Quem foi que chamou, Xangô? Quem foi que chamou, Xangô? Quem chamou foi o nego na boca, o tocador de tambor. Tocou tambor, chamou, Xangô chegou, negou licença pra pisar, respeito máximo. Festa de São João, barulho de rojão. Eu peço proteção ao chefe do trovão. Do alto da pedreira, nas rodas de capoeira. Bate palma pra ele, não pode falar besteira. Andando na trilha certa, eu confio na justiça. O machado tem dois lados, mas eu sei rezar a missa. Avisa lá, quem vem lá vai saber. Com a força de Elias, vejo tudo acontecer. Eu vi vários Herodes querendo a minha cabeça. Mas com Deus ninguém pode, aconteça o que aconteça. Um espírito chegou, brilhou no céu. Filho de Mãe Maria, nasci no Santo Isabel. Famoso ou anônimo, fé em São Jerônimo. Fugi do manicômio, encontrei meu sonho. Simples, sei quem é quem. Cala a boca, menino, seu pai já vem. Faço afro-rap independente da cor. E eu tenho sete igual Xangô. Quem foi que chamou, Xangô? Quem foi que chamou, Xangô? Quem chamou foi o nego na boca, o tocador de tambor. Quem foi que chamou, Xangô? Quem foi que chamou, Xangô? Quem chamou foi o nego na boca, o tocador de tambor. Cala a boca, menino, pra logo vem. Nhe, nhe, nhe. Chora com camis. Cala a boca, menino, pra logo vem. Nhe, nhe, nhe. Chora com camis. Cala a boca, menino, pra logo vem. Sobre os rios.

vai te acontecer. Levo 30 carregado para nós se defender. Vai opala na garupa, se por acaso chover. E vamos viver juntinho, ô Paulistinha, meu bem. Ouvimos agora um pouco de Lourenço e Lorival, Mágoas de um Goiadeiro e Paulistinha do Tunique Tinoco. Na verdade, as modas de viola aqui, a gente colocou, ela tem uma intenção, né? Que a ideia é que a música caipira, ela mostra esse momento em que essa indústria, que a gente falou, que saía dos países centrais, vinha pro Brasil aqui e tal, e, bom, expulsava um monte de gente do campo, né? Um monte de imigrante que tinha sua vida e que não consegue mais realizar ela do jeito que ela era, né? Então, na Mágoas de um Boiadeiro, era um boiadeiro que ficou desempregado, porque agora os caminhão, tinha caminhão transportando a boiada, que era um trabalho que antes ele fazia, né? Então, ele fica desempregado e se vê forçado a ir para a cidade, assim como a Paulistinha, né? Que ela traz um pouco desse contexto também. E é engraçado a gente ver o quanto a música caipira, ela canta uma saudade de um campo que nunca existiu, assim, um campo até romantizado, assim. Que é a ideia de que eu quero voltar para o campo onde eu vivia, onde eu sabia como realizar minha própria vida. Porque chegando na cidade é outro tempo, é outro modo de viver, e o migrante não se adaptava a isso, né? E acho que a gente continua vivendo essa realidade quando a gente continua tendo pessoas expropriadas no campo e na cidade também, né? É foda tu ver uma comunidade, uma favela, onde as pessoas perdem suas casas para uma grande obra e elas têm que reconstruir tudo do zero em outro pico, mais longe do centro, mais longe do trabalho. Que é um pouco do que acontece com a questão indígena. Acho que ela ilustra muito bem de como isso se materializa, né? essa perda de um vínculo. Se você pega algumas comunidades indígenas, no sul do Mato Grosso do Sul, elas têm um vínculo muito forte com a terra, né? A tecorrá deles, é um espaço sagrado. Os antepassados deles vivem ali mesmo depois de mortos, né? Mesmo depois que saíram da casca, os antepassados vivem ali. E esses antepassados são responsáveis por fazer o vínculo deles com os yanderucos, com as divindades, né? Então, aquela terra deles, a tecorrá, é o único ponto onde os antepassados estão, é o único ponto do universo onde eles podem ser felizes, né? Quando você tira uma comunidade indígena para construir uma grande obra, como o Belo Monte, ou mesmo um grande latifúndio, né, que é o mais comum, na verdade, eles perdem esse vínculo com os antepassados e aí dá todos os problemas que a gente vê com as populações indígenas que estão abandonadas pelo Brasil, né? Não só pelo Brasil, a América Latina toda sofre com esse processo, que é a desterritorialização dessa galera. Então, você vê a galera sendo varrida de um lado para o outro aí, para construir um projeto de urbanização que é o que a gente vive hoje aí, né? Essa cidade frenética, sem vínculo, sem nada, assim, na verdade, como se fosse uma coisa paralela à natureza. Tem um texto, um poema do Manuel Bandeira que eu gostaria de ler agora, que ele chama O Cacto. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. Lá o conche constrangido pelas serpentes, o golino filhos esfaimados. Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas. Era enorme, mesmo para essa terra de feracidades excepcionais. Um dia, um tufão furibundo abateu-o pela raiz. O cacto tombou, atravessado na rua. Quebrou os beirais do casario fronteirio. Impediu o trânsito dos bondes, automóveis, carroças. Arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável. Na verdade, a gente vê como esse modo de vida que a gente tem é frágil, né? A cidade lá toda funcionando, toda na sua dinâmica própria, bastou uma chuva derrubar um cacto e tudo para de funcionar. Esses dias de chuva aqui em Curitiba a gente sente um pouco disso, né? Caiu uma árvore, derrubou os cabos de luz, a nossa vida também já não funciona da mesma maneira. E aí, como a gente estava falando da música sertaneja, é legal trazer isso para atual, porque o filho desse imigrante, hoje, ele vive nas periferias, ele vive nas favelas, ele vive no morro. E aí ele tá lá cheio de neurose, né, naquele cotidiano extremamente violento, que é o que deram para ele lá, do barraco de madeirite, da falta de serviços básicos que a cidade, em tese, deveria nos proporcionar. Então, vou botar aqui agora no som do Racionais, Jesus Chorou, que é, enfim, é um, digamos que é o sujeito da periferia dialogando com suas próprias neuroses. Então, bora lá, galera, mais esse som. Que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes inundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti. Serei o fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta ser durão e o coração ser vulnerável? Vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. Correu a letra triste do poeta. Correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é seu B.O. pra eternidade. Diz que o homem não chora, tá bom, falou. Não vai pra golpe, irmão. Aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo, ó, vou te falar, tô chamando. Eita, mundo bom de acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo a seu redor melhor se corrompeu? Epa, pera lá, muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como o dia após o outro dia. Quem é sou eu, seu lado direito? Tá abalado porque veio, nego, é desse jeito. Durmo um mau sonho quase a noite inteira. Acordo tenso, tonto e com olheira na mente. Sensação de magro e rancor. Uma fita me abalou na noite anterior. Alô, aí, dorme, doidão, mil fita acontecendo, e sei aí. Que oração, pá. Meio de 20, ó, a fita é o seguinte, ó. Né, esperando no mó, fita de mil graus. Ontem eu tava ali de CB no peão com truta firmezão, cê tem que conhecer. Se você liga ele, vai saber, de repente, ele fazia até um rap no passado recente. Vai vendo a fita, cê não acredita quanto tem que ser, é, João. Presta atenção, vai vendo. Parei pra fumar um de remédio com os moleque lá que pata, fica nos prédios. Um que chegou depois pediu pra dar os dois logo. Um Patrício, ó, novão e os caralho. Fumaça vai, fumaça bem, rechapou o coco. Se abriu que nem uma flor, ficou louco. Tava eu mais dois truto e uma mina. Num tempo a prata show, filmado, vi no guina. Xiii, o bico se atacou, ó, falou uma pá do C. Tipo o quê? Que esse brau aí é cheio de querer ser. Deixa ele moscar, vem cantar na quebrada. Vão ver se é isso tudo quando vê as quadradas. Periferia, nada, só pensa nele mesmo. Montado no dinheiro e cês aí no veneno. Cara dele, truta. Cada um no seu corre. Tudo pelas verdes, os matos, todos morrem. Eu mesmo, seu catar, boa numa hora dessa. Vou me destacar pro outro lado depressa. Vou comprar uma house de boy, depois alugo. Vão me chamar de senhor, não por vulgo. Mas pra ele só a zona sul que é a pá. Diz que ele tira nós, nossa cara é cobrar. O que ele quiser, nós quer, vem que tem. Porque eu não pago pau pra ninguém. Eu só registrei, né? Eu não era de lá. Os mano tudo só ouviu, ninguém falou um A. Quem tem boca fala o que quer pra ter nome, pra ganhar atenção das mulheres e outros homens. Amo minha raça, luto pela cor. O que quer que eu faça é por nós, por amor. Me entende o que eu sou, me entende o que eu faço. Me entende a dor e as lágrimas do palhaço. Mundo em decomposição, puro triste. Transforma o irmão meu no verme infeliz. E a minha mãe diz, pai. Paulo acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão. Os próprios pretos não tá nem aí, isso não. Olha o tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui. A inveja mata um, tem muita gente ruim. Ô mãe, não fala assim com nem dor. O meu amor pela senhora já não cabe saturno. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta. E você, seja lá quem for, pra semente eu não vim. Então sem terror, inimigo invisível, Judas encolou, perseguido eu já nasci. Demorou, apenas por 30 moedas o irmão corrompeu. Atire a primeira pedra, quem tem rastro meu. Cadê meu sorriso, onde tá? É, quem roubou a humanidade é má e até Jesus chorou. Lágrimas. Vermelho e azul, hotel. Pista só no cinza escuro do céu. Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo. Sozinho eu sou agora o meu inimigo íntimo. Lembranças má vem, pensamentos bons vai. Me ajude, sozinho eu penso merda pra caralho. Gente que acredito, gosto e admiro. Brigava por justiça e paz, levou tiro. Malcolm X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye, Che Guevara, Tupac, Bob Marley, rico evangélico, Martin Luther King. Lembrei de um truta meu falar assim. Nós joga pera nos porco, irmão, joga lavagem. Eles preferem assim, sem ter de usar pioiagem. Cristo que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12 e um fraquejou. Periferia, corpos vazios e sem ética. Lota os pagode rumo à cadeira elétrica. Eu sei, você sabe o que é frustração. Máquina de fazer vilão. Eu penso mil fita, vou enlouquecer. E um pior diz assim quando me vê. Famoso pra caralho, durão, xistruta. Faz seu mundo não, João, a vida é curta. Só modelo por aí dando boi. Põe elas pra chupar e manda andar depois. As gás madrugada só de 1.100. Se sou eu, truta, tem pra ninguém. Zé Povinha é o cão, tem esses defeitos. Que cê tendo ou não, cresce os olhos de qualquer jeito. Cruzar cê arrebenta. De repente mente vai, de pouco 40, só querer tá no pente. Se só de pensar em matar, já matou. Prefiro ouvir o pastor. Filho meu, não invejes o homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos. Lágrimas, mole a medalha de um vencedor. Chora agora, ri depois, aí Jesus chorou. Lágrimas. Alô, alô, você está ouvindo a Rádio Gralha 106,1, frequências moduladas livres, ó, o programa na cidade está terminando, galera, valeu, até a próxima, espero que o seu Fantástico tenha sido muito bom, e é isso aí, Ernesto mandando um abraço, falou. Bom, galera, acabou de ouvir uma obra-prima do Racionais. Eu espero que meus filhos estudem isso na escola, porque é poesia pura, tá ligado? E um abraço aí pra todo mundo, muito tudo de bom, né, velho? Porque domingo à noite é foda, segunda-feira tá aí. Ah. E essa semana aí promete muitas lutas, e a outra também. E acho que é isso aí mesmo, a gente tem que seguir na luta, enfim, na função. Eu vou deixar aqui tocando o álbum do Facção Central, Espetáculo do Circo dos Horrores. E espero que vocês curtam. Assim, é também poesia pura, mas é pedrada na mente, né? Então, até mais, galera. Programa La Cidade, semana que vem aqui de novo, no mesmo horário, mais ou menos umas 8 horas. Então, pode ir pra que é nóis. Falou! Yeah. Respeitável público, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao nosso circo. No picadeiro, teremos palhaços, acrobatas, pernas de pau, trapezistas, malabaristas, equilibristas, números de ilusionismo, truques de mágica e domadores. Ria quem puder, seja feliz quem for capaz. Nas jaulas não temos tigres nem leões. Temos seres humanos confinados em cubículos superlotados, sonhando com a agilização do seu processo, com advogado competente, com alvará de soltura. Pras crianças não temos hot dog, amendoim, paçoca, salgadinho. Aliás, as crianças aqui morrem de inanição, sem leite, feijão, carne, com desnutrição extrema. Aqui o tiro não é na lata e o vencedor ganha um ursinho. O tiro é de Uru, Sig Sauer, AR-15, FAMAIS, no agente penitenciário, na tentativa da quadrilha em resgatar seus comparsas. É de ciclope, carabina, na cara do gambé da civil, na fuga do Itaú, de golfe, com a lataria furada na bala igual um queijo suíço. O tiro é de 762, do rato cinza, filho da puta, um menino negro desarmado, que pela cor foi considerado bandido. Levam ele pro PS na viatura, simulando ajuda humanitária. Ajuda humanitária, o caralho, cuzão. Eu sei qual é que é, eu conheço sua cartilha. Eu sei como você ganha suas medalhas de honra ao mérito, porco imundo. Você tira o corpo do local do crime, planta provas contra a vítima, e é impossível fazer a perícia. Não é o homem bala no canhão, não. É a criança de 13 anos de Ruger, defendendo a boca que ela vende droga pra quadrilha rival não invadir. De manhã vai ter mais um defunto, sem comoção do apresentador de TV, sem um minuto de silêncio no estádio. Vai ser mais uma estatística, em algum seminário, fórum, debate. Mas nenhum artista, nenhuma instituição governamental vai soltar uma bomba branca em seu nome na frente do MASP. A perna de pau aqui serve pra andar na enchente, pra não pegar leptospirose. Só não serve em caso de soterramento. Em caso de soterramento, você tem que ligar no celular do político na ópera em Milão. O monociclo é substituído pela estrada, pela Twister, pela 900, que para do lado do utilitário Toreg e vara blindagem nível 3 Ibra do empreiteiro com uma .50. Esse cheiro de churrasco é de carne humana. É o pilantra que sumiu com parte da coca. É o noia que não pagou a pedra que pegou fiado. É o estuprador, é o capoeta, o talarico, o rato de varal. É algum safado julgado, condenado e executado no tribunal da favela. Que pena que nessa churrasqueira também não virem cinzas vereadores, deputados, senadores, ministros e presidentes. Os palhaços aqui são o povo que elegeu um presidente com a campanha financiada no Caixa 2, pelos bingos, fábricas de armas, cervejarias, indústrias de cigarro, empreiteiras, empresas que sempre têm o retorno do seu investimento no mandato do seu boneco, seu fantoche, seu robô eleito. O ilusionismo fica por conta das CPIs que tiram pizzas da cartola. O resultado delas é a parte humorística da nossa apresentação. No malabarismo, temos crianças com seus malabares tentando ganhar 10 centavos no vidro do carro no farol. O acrobata aqui se acotovela numa fila quilométrica de 385 mil pessoas, tentando uma vaga e 1.200 disponíveis pra gari. Temos um casting vasto de números de mágica. Sobreviver com salário mínimo, não traficar passando fome, mesmo com pagamento de 500 por semana. Não assaltar desempregado com os filhos sonhando com brinquedos, roupas, Danone, bolacha recheada, chocolate, café da manhã, almoço e janta. Também contamos com truques com maior grau de dificuldade, truques pra deixar o matemático Oswald de Souza catatônico. Atenção, espectadores, porque esses poucos conseguem fazer sumir os milhões do cofre da empresa de valores, se transformar de menino pobre, que teoricamente morreria de fome, em dono do Brasil, em rei na hierarquia do crime, com trono no castelo de cocaína. Espero que a plateia goste do circo, que mata 100 pessoas todo dia com arma de fogo, que é o 63º em desenvolvimento humano, que é o 6º mais desigual do mundo, que tem a polícia que mata 3 mil pessoas por ano, que segundo a Unicef, tem 6 milhões de crianças vivendo em severa degradação das condições humanas,